fala, outro escuta. Os olhos vão chorando, a lógica de tudo. Eu diz amor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, foi na mala. Enquanto o outro fuma o cigarro na sala, coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Agora! Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora. A dor de ter perdido o grande amor que foi embora. Zezé de Camargo e Luciano. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava um carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. E a